mais gostosa. Esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se gosta. Quero toda a sua pouca castidade, quero toda a sua louca liberdade. Pode ser maravilhosa. Vida pode ser maravilhosa.